tudo se fez. Eu sou só o motivo de João 3:16. Não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Já tô crucificado com ele. Que vivemos.